Boa noite, irmãos e irmãs. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Para mim é uma imensa alegria estar com vocês de 19h30, né? Agora o nosso rebanho tem culto 9 horas da manhã, 17h30 e 19h30. E geralmente, irmãos, como eu estou pregando em Romanos, o sermão de 5h30 é um sermão mais teológico e mais demorado, mas não significa que seja menos edificante. E toda vez que eu pregar, daqui até o fim do ano, nos dois cultos, eu vou pregar sempre para vocês uma palavra mais pastoral, né? Quem gosta de sermão menos demorado, né, tá, vai ser satisfeito nesse sentido. Mas não é porque o sermão é menos demorado que deixa de ser edificante, porque é também a palavra de Deus. Eu estou pregando uma série expositiva às 17h30, e aqui, algumas vezes, eu vou pregar para vocês mensagens mais objetivas, mais pastorais. E hoje eu vou pregar até uma mensagem textual para edificar o seu coração. Quem entende isso é quem está fazendo o curso de homilética. Não é textual, expositivo, o que é tudo isso? Né? Mas é uma mensagem da palavra de Deus que vai abençoar seu coração. Abra comigo sua Bíblia lá em João, capítulo 10. Eu tenho esse esboço do sermão num livro que eu escrevi. E o pessoal que está fazendo o curso de pregação comigo na quinta-feira já viu. Mas Deus trouxe esse texto ao meu coração hoje, de manhã, quando eu lecionava na nossa classe de escola dominical sobre o dom do pastor. João 10, capítulo 20, capítulo 10, versículo 25 em diante, a gente vai ler. João 10, de 25 em diante. Eu convido a igreja para se colocar de pé. João, capítulo 10. João, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 25 em diante. A mensagem vai ser no versículo 27, no versículo 27, 28 e 29. Mas nós, para entendermos melhor, vamos ler do versículo 22 até o 30. Certo? Quando chegar do 27 ao 29, a gente lê numa só voz. Eu vou começar lendo, então, do 22, aí quando chegar no 27, você começa a ler comigo. Amém? Todos entenderam? Assim diz a palavra do Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondendo Jesus, já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Todos juntos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Vamos ler de novo, 27 a 29, todos juntos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Pai, que bênção maravilhosa ler a tua palavra. Oh, Deus, e quanta orientação, alimento, consolo e paz essa palavra traz para o nosso coração. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti. E se hoje, Deus, ó Pai, estamos aqui no meio do redil do Senhor, ouvindo o balido de outras ovelhas, Senhor Deus, conosco, quando o nosso pastor chega, nós nos colocamos, ó Deus, como aquelas ovelhinhas que dizem bé, bé, bé, prontos para nos aproximarmos. E Jesus vem e nos chama pelo nome. E nós o seguimos com tanta alegria. Que bênção maravilhosa fazer parte do rebanho do Senhor Jesus. Bom demais, Deus. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, então dá-nos um coração agradecido como ovelhas do Senhor, Senhor. E dá-nos a bênção de caminhar, Senhor, em fidelidade para contigo todos os dias da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Ó Senhor, que tu como pastor estejas presente neste lugar. Exalta, Pai, o nome do Teu Filho Jesus Cristo. E, ó Deus, ó Pai, faz de nós ovelhas dóceis. Alimenta-nos, Senhor. E dá-nos a alegria de te seguir todos os dias da nossa vida, por causa desse amor irresistível, incomparável e invencível que tens para conosco. Nós te adoramos, Deus, que o teu Espírito sopre vida nos nossos corações, enquanto ouvimos a tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podes assentar, queridos irmãos e irmãs. Todos nós, minha querida irmã, meu querido irmão, amamos a figura bíblica na qual Deus se apresenta a nós como pastor. Ah, amados amigos e irmãos, se eu perguntasse aqui, dentre os textos bíblicos que vocês acham mais belos, sem sombra de dúvidas, a maioria ou citaria João 3,16 ou Salmo 23. E ele é belíssimo porque pinta um quadro diante dos nossos olhos de um Deus que é pastor, supridor, um Deus condutor, um Deus protetor, um Deus que nos alimenta, que nos abençoa e nos guarda. Como é maravilhoso esse Salmo. Recitemos juntos o Salmo 23, o que ele diz? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que maravilhoso é saber que Deus é pastor e que nós somos ovelhas do Supremo Pastor. E se não bastasse Jesus, quando vem e disse, eu sou o bom pastor, ele disse, eu sou, quando ele diz eu sou, ele está dizendo que ele é Deus, eu sou. Certo? Mas ele está dizendo que ele é bom, ele é santo, ele é perfeito. E ele diz que se sacrifica por nós, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, com Deus Pai pastor, com Deus Filho pastor, com o Espírito Santo que nos pastoreia com a palavra, nós somos as pessoas mais bem-aventuradas da terra. Mas, diante desse pastoreio, eu quero lhe perguntar como você tem se comportado como ovelha de Jesus. As pessoas que te veem fora da igreja, que se relacionam com você no seu trabalho, ou lá na sua rua, ou talvez no seu condomínio, ou no lugar em que você estuda, essas pessoas podem, ao ouvir o seu balido de ovelha, dizer, aqui está entre nós uma ovelhinha de Jesus. Quem te conhece fora das quatro paredes da igreja pode testificar que você é uma ovelha de Jesus. Nesse texto, amados irmãos, nós vemos o Senhor Jesus caminhando em Jerusalém no inverno. Jerusalém é frio, algumas vezes neva lá no inverno. O texto diz que ele caminha junto ao pórtico de Salomão, um lugar de ensino, de grande honra, onde o povo se reunia. E o texto diz que os fariseus, os religiosos daquela época, o rodearam e o interpelaram, dizendo, se és o Cristo, dize-o para nós francamente. Se você é o Filho de Deus, se você é o Messias prometido, fale claramente para nós. E Jesus diz para ele, eu já disse para vocês, e vocês não acreditam. Eu já falei. Vocês querem que eu fale de novo? Mas vocês não acreditam. E sabe por que vocês não acreditam? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo? Que quem não é ovelha de Jesus não vai acreditar em Jesus. E que quem não crê no Senhor Jesus como Filho de Deus, como único mediador entre Deus e os homens, como Messias, como o Cristo prometido, como aquele que deu a vida na cruz do Calvário para nos salvar e ressuscitou, quem não crê nele não é ovelha do Senhor Jesus, é bode, irmão, ainda que frequente a igreja. Quem é você, um bode ou uma ovelha? Esses dias rolou um vídeo aí no WhatsApp sobre a diferença de um bode e de uma ovelha, né? Se você quiser ver, é muito bom. E aqui Jesus diz para os fariseus que eles são bodes, que eles não são ovelhas. E ele mostra para eles, então, de maneira bem objetiva, as características das ovelhas de Jesus. E eu quero desafiar você a olhar para esse texto, a observar essas características, para me dizer se você é ou não é um ovelha de Jesus. Não é por causa do seu sobrenome, não é por causa que sua bisavó, sua avó te trouxe para a igreja que você é ovelha de Jesus. Não, meu querido irmão, não! Não é porque você está aqui há 20, 30, 40, 50 anos, não! Jesus diz que há características claras que mostram quem é ovelha de Jesus. E ao olhar para o texto, a primeira delas é obediência. A primeira característica da ovelha de Jesus é obediência. Olhe comigo para o versículo de número 27. Olha aí para o versículo. O que diz o versículo? Leia comigo até vós. Vamos lá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Depois do eu as conheço, diz assim, elas me seguem. Jesus, amados irmãos, nesse capítulo, traz para nós as metáforas da porta e do pastor. Ele diz que ele é a porta. E a verdadeira ovelha que entrar por ele vai achar pastagem e ter vida eterna. E que o verdadeiro pastor que está submisso a ele entra pela porta, que é Jesus. Não pula o muro, não é mercenário. Mas depois de dizer que ele é a porta, ele diz que ele é o pastor, por excelência. E ele diz lá em 10, 11 e 14 que ele é o bom pastor. E ele diz, eu sou o bom pastor, a vida dá pelas ovelhas. E ele diz que ele é tanto bom pastor que ele entra, chama as ovelhas dele pelo nome e elas vão atrás dele. Irmãos, algum vídeo atrás, irmãos, algum tempo atrás, eu vi um vídeo, irmãos, há muito tempo atrás, uns anos, uns 4, 5 anos, um vídeo que rolou aí no Face e foi mandado também, acho que no começo aí do WhatsApp, de um pessoal que visitava, acho que uma região interiorana dos Estados Unidos. E aí, então, uma mulher começava a chamar o nome das ovelhas, né? Vamos lá pensar, Mimosa, Cremila! E ela chamava tudo pelo nome, nenhuma ovelha vinha. Mimosa, Pintada! Né? E aí falava o nome dela, Mimosa, Pintada, Amarela, Lindinha, e ninguém vinha. E outra pessoa falava, quando o pastor falava, Mimosa, Pintada, Lindinha, as ovelhas vinham todas correndo, amados amigos e irmãos. Para mostrar que quando Jesus fala com as suas ovelhas, elas o escutam. E não somente isso, elas obedecem a sua palavra. Então, a verdadeira ovelha de Jesus é aquela que segue em fidelidade no caminho do Senhor. É aquela que leva a palavra de Deus a sério. Ah, pastor, então eu tenho que obedecer a Jesus para ter a salvação? Não, mil vezes não! Você é salvo por causa do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. É pela graça mediante a fé. Mas ele obedeceu perfeitamente para conquistar a sua salvação. E porque ele obedeceu e deu a vida na cruz, se você crê, você é salvo. Mas se você foi verdadeiramente salvo, você não vai querer viver uma vida de pecado. Pelo contrário, você vai obedecer o Senhor que te salvou, que obedeceu o Pai até o fim. Você não vai obedecer para ganhar algo em troca ou com uma motivação equivocada de se dar bem diante de Deus. Você vai obedecer por amor. Como nós cantamos aqui, por amor a vida ele entregou. Então, quando você ama e entende que é salvo e é perdoado, você vai querer agradar a Deus. Você não vai querer desagradar. Quando você ama alguém, você quer agradar esse alguém. Teve aí o dia dos namorados, certo? Eu não sei se você estava duro, mas até estando duro, quando a gente é apaixonado pela nossa namorada, a gente vai lá e faz um gasto até que não deveria fazer. Não pode ser responsável, mas você faz um negócio além da conta. Porque você ama e quer demonstrar o seu amor. É assim que funciona. E assim, se eu entendo o amor de Deus por mim, eu amo, eu não vou querer entristecer o Espírito Santo, como a Bíblia diz. Eu não vou querer desagradar a Deus, eu vou querer viver para a glória de Deus. E ainda mais porque o meu Senhor, que me salvou de graça e morreu por mim, obedeceu. Irmãos, o nosso exemplo é Jesus. Ah, tem hora que você fala, ah, o capeta me tentou, eu não consegui resistir. Pare com essa conversa fiada. Não, o capeta me enredou, ele me obrigou a pecar. Mentira! A Bíblia diz que se você é crente, não te sobreveio nenhuma tentação que não seja humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus te dará a saída com porta de incêndio. Talvez você está correndo, fala, Senhor, socorro, bate na porta e vai lá para fora. E correu, irmão, a saída está aqui, glória a Deus por isso, né? Dá até para ilustrar o sermão correndo para fora, coisa boa. Então, meu querido irmão, tem saída. Pode fechar, reverendo, se o senhor quiser, se tiver frio. Então, meu querido irmão, tem saída para mim e para você. Tem saída de emergência. Você bate a mão na porta e vai embora. Então, se você peca, você peca porque você quer. Você peca porque você não ama o Senhor. E se você continua no pecado, ainda que você seja frequentador de igreja, talvez você não é convertido. E talvez você é frequentador de igreja há muitos anos, mas não é ovelha de Jesus. Porque quem é ovelha de Jesus, ainda que tropece, porque tropeça para ser humilhado, não tem prazer em viver na prática do pecado. Não tem. Ah, irmãos, quem é ovelha do Senhor quer se parecer com o Senhor. Lembra lá daquele dia que o Senhor jejuou 40 dias e 40 noites? Forte demais, não foi? E aí Satanás veio com a sordidez que lhe é característica. Jesus com fome, gente. Jesus é Deus, mas é homem. Na humanidade dele, ele sente fome. E aí Satanás diz, cheio de pedra lá no deserto, Jesus sozinho, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A tentação da autossatisfação, da autogratificação. Jesus foi para o deserto para depender do Pai. E sabe como é que Jesus vence o diabo? Com a palavra, irmãos. Você quer obedecer, você precisa ser cheio da palavra. Jesus diz assim, nem só de pão homem viverás. Só de Deuteronômio, Jesus mata Satanás. Certo? Nem só de pão homem viverás, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí passou um tempo, Satanás quer tentá-lo, não sei se passou um dia, dois, Jesus ali, convalescente de fome, Satanás leva ele para o pináculo do templo e diz, o livro dos Salmos não diz que aos seus anjos dará ordens a seu respeito para que ele te guarde nos seus caminhos? Pule daqui. Jesus dá outro golpe de Deuteronômio. Puf! Certo? Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás tenta tergiversar as Escrituras, mas Jesus diz, para que eu vou tentar meu Deus? Eu não vou fazer isso. Satanás perdeu o segundo round. Quando chegou no terceiro round, irmãos, eu não sei como é que Satanás fez. Mas a Bíblia diz que Satanás mostrou para Jesus, no final de tudo, todos os reinos do mundo com a sua glória. Eu não sei se Satanás tinha o data show mais avançado do mundo, né? E se ele chegou ali, botou na parede uma pedra e começou a mostrar a glória dos babilônios, a glória dos gregos, a glória dos persas, a glória dos romanos, a glória do Egito, e começou a passar todos os reinos da terra. E aí, irmãos, isso era uma proposta muito fácil, porque Jesus tinha que morrer para conquistar a nossa salvação, e Satanás falou assim, uma joelhadinha só, e isso tudo é seu. Tudinho. Olha para um lado, olha para o outro. Ajoelhadinho, você deita assim e adora, tudo isso te darei se prostrado me adorares, só abaixa uma vez. E aí Jesus para ele, arreda Satanás, porque está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Irmão, se nós queremos obedecer como ovelhas de Jesus, nós temos que ser um povo que tem a palavra no coração. Salmo 119, 11, quem sabe, repete comigo. Guardo no coração a tua para não pecar contra ti. Vai enchendo o coração de Bíblia. Vai enchendo a cabeça de Bíblia. E você vai ver, meu irmão, que obedecer para você vai ser algo normal. Como dizia o grande evangelista Moody, ele dizia o seguinte, ou esse livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Se você quer obedecer, meu irmão, encha-se de Bíblia, memorize a Bíblia, guarde no coração a Bíblia. Ô, meu irmão, que você cheire Bíblia, que você fale assim, ô, Deus, me dá esse livro, eu amo esse livro, abraço o livro, eu quero guardar esse livro no meu coração, na minha cabeça, Senhor, deixa entrar em nome de Jesus, no meu ouvido, abre o meu ouvido, Deus, para entender esse livro. E se você for cheio do livro, você vai obedecer a Deus, você vai vencer o diabo. Você vai vencer o pecado, você vai vencer o inferno, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu quero lhe perguntar, você é uma ovelha obediente? A Bíblia diz no Salmo 1, de 1 a 3, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do... E na sua lei medita de dia e de noite. Ele vai ser como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que quando no devido tempo dará o seu fruto, e cuja folhagem não murcha nem no dia da seca. E tudo que ele faz vai ser bem-sucedido. Como é que está a sua vida com Deus? Você é uma bênção. Vem cá, para obedecer a Deus, você tem que orar. Para obedecer a Deus, você tem que ter um tempo para ler as Escrituras todos os dias. Para obedecer a Deus, você tem que mortificar a carne. Para obedecer a Deus, você não pode fazer aquilo que for o desejo do seu coração. Você tem que dizer: Senhor, me ajuda a morrer para mim mesmo e viver para te servir. Eu quero ser um servo como Jesus foi. Eu quero lhe perguntar: dentro de casa você obedece? No seu casamento você obedece? Você ama essa mulher como Cristo amou a igreja? Você está dando a sua vida por ela? Você se sacrifica, você cuida dela, ela se sente uma mulher amada? Mas você, mulher de Deus, respeita esse homem. Ou ele já fica assim: meu Deus do céu, está chegando a hora de voltar para casa, misericórdia, eu tenho uma mulher que é pior do que uma goteira. Tem. Para com isso, irmã, em nome de Jesus. A senhora está cuidando desse rapaz, está respeitando, está animando esse homem. No dia que ele está assim: oh, meu Deus, eu não consigo nada. Levanta, homem! A senhora está animando esse homem. Vambora para frente. Não desanime, não, coragem. Mas lá no seu trabalho, você é uma benção. As pessoas sabem que você é um cristão. Quando elas têm dificuldade, elas vêm recorrer a você por um conselho. Quando elas precisam de oração, elas procuram você. Alguma pessoa lá no seu trabalho sabe que Jesus é o Senhor por causa da sua boca? Ou seus amigos estão aí vivendo no mundo debaixo da ira de Deus, caminhando para o inferno, e você, com vergonha de Jesus, não fala nada para ninguém? Lá no seu trabalho, o pessoal fala: esse é um homem de Deus. Esse é um santo varão de Deus. Ou eles falam para você: está vendo aquela ali? Diz que é crente. Já saiu com todos os camaradas aqui da repartição. Você é desse nível? Que tipo de crente é você? Ovelha de Jesus, obedece Jesus. Estou pintando o quadro para você ver. Você é ou não é ovelha de Jesus? Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem. Você é ovelha de Jesus? Você está ouvindo a voz de Jesus? Você está obedecendo a palavra dele com prazer? Se você não é, se arrependa hoje do seu pecado. Creia que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. E diga: Senhor, por favor, eu quero deixar de ser bode. Eu quero deixar de ser ovelha. Eu quero deixar de ser lobo. Eu quero ser ovelha. Deus tem misericórdia. Me ajuda a ser uma ovelha de Jesus. Oh, meu irmão, que Deus faça de você uma ovelha de Jesus, amém? Oh, meu irmão, mas o texto diz para nós, nos mostra outra característica das ovelhas de Jesus. Além de obediência, outra característica das ovelhas de Jesus é intimidade. Outra característica das ovelhas de Jesus é intimidade. Olha aqui o versículo de número 27 ainda. Ele diz aí: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele diz assim: eu vou ler aqui, você vai ler essa expressão. Vou ler o começo, você lê essa segunda. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você lê o resto, o que é que diz? Eu as conheço, até aí. Uai, Jesus não é Deus? Deus não é onisciente? Não significa que ele conhece todas as coisas? Então, o que é que ele está querendo dizer aqui quando ele diz: eu conheço as minhas ovelhas? Lê para mim Mateus 1,25, você vai entender o que ele está querendo dizer aqui. Abre lá, sem perder esse texto aqui, corre lá, abre Mateus 1,25. Mateus 1,25. Você vai ler, eu não vou abrir, não, eu já sei, você que tem que saber, então você vai ler para mim. Vamos lá, Mateus 1,25. Quem encontrou, diga achei. Quem não encontrou, diga me ajude, eu preciso ler mais a Bíblia. É? Mateus 1,25, vamos lá? 1, 2, 3, você vai ler para mim, pode ler, vai. O que o texto está querendo dizer com isso? Ele é noivo de Maria, já passou papel no casamento, já levou ela para casa. E o que o texto está querendo dizer com isso? O que é conheceu na cabeça de um judeu? Isso aqui é um hebraísmo do texto grego, você tem que entender. O que está querendo dizer o texto? Ele casou com Maria, passou o papel, levou para casa, mas ele não teve relação de intimidade com ela até Jesus nascer. Jesus é o santo filho de Deus que está no ventre dela. Então, José não botou a mão nela. O anjo apareceu e falou que o menino é filho de Deus. E José deu a cara para bater, esqueceu o medo de ser o traído, né? O corno da plenitude dos tempos. Ele não era isso. Ele era, aquele menino era o filho de Deus. Ele esqueceu aquele medo e casou, e não encostou em Maria. Ele não a conheceu até que o menino nasceu. Depois que o menino nasceu, a Bíblia ensina que ele a conheceu e ele teve alguns filhos. Tiago, José, Judas eram irmãos de Jesus, filhos de José e Maria, certo? Mas naquele momento ele não tocou nela. E agora nós vamos ler o texto de novo, com esse entendimento do que é o conheceu na cabeça do judeu. Vamos ler lá? João 10, 27, vamos lá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Intimidade, irmãos. Intimidade. Jesus tem um relacionamento, é lógico que não é igual o relacionamento do homem com a mulher, mas Jesus tem um relacionamento de intimidade comigo e com você. Você está entendendo? Então, quem é ovelha de Jesus não é ovelha distante. Quem é ovelha de Jesus é ovelha do peito, que chega, vai para o colo do Senhor e sente o cheiro do Senhor. Tem um relacionamento pessoal com o Senhor. É conhecido pelo Senhor, é amado pelo Senhor. É assim, irmão, que a Bíblia ensina. Então, conhecer significa amar e ter um relacionamento íntimo. Abre lá em Romanos 8, 29. Hoje eu estou mandando vocês abrirem, vocês lerem. Olha para você ver, então. A gente entendeu que quem é ovelha de Jesus, ele a conhece, ele tem intimidade com você. Ele tem um relacionamento próximo. Ele ama você, gosta de você e quer você pertinho dele. Agora, lê para mim Romanos 8, 29. Vamos lá? Porquanto aos que de antemão... Amou, aqui tem um, com aqueles que ele teve um relacionamento íntimo. De antemão, lá na eternidade, ele já tinha colocado o coração dele numa decisão soberana nesse povo. Então vamos lá, vamos ler o texto. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os, para serem conformes à imagem de seu, a fim de que ele seja entre muitos irmãos. Então se você, o que esse texto está dizendo? Que se você é ovelha de Jesus, Deus amou você antes da fundação do mundo. Ele botou o coração em você antes da fundação do mundo. Ele já tinha um amor inebriante por você. Um amor intenso, incomparável, um amor íntimo. E aí, porque ele te amou, você não merecia nada, não. Eu e você, todos nós merecemos o inferno. Mas porque ele te amou, ele te predestinou, ele te escolheu. Ele podia jogar você no inferno, mas ele disse, eu resolvo soberanamente te escolher. Se você crê em Jesus, é isso que o texto está dizendo. E ele te escolheu, foi para quê? Para você dizer, oh, eu sou melhor, eu sou escolhido, você não é. Nada disso, nada disso. E quem é escolhido não faz isso. Ele te predestinou para você ser conforme a imagem de Jesus. Porque Jesus é nosso irmão mais velho, é isso que ele está dizendo. Jesus veio, deu a vida na cruz por nós, nos salvou, nós somos salvos por ele, e agora nós vamos imitá-lo, porque ele é o nosso irmão mais velho. Porque Deus nos amou antes da fundação do mundo, nos escolheu para ele e nos predestinou para que nós sejamos santos, para que nós andemos na presença dele e sejamos parecidos com Jesus. Então, meu irmão, olha para você ver que coisa maravilhosa. Deus ama você antes da fundação do mundo, amou tanto você que botou Jesus numa cruz no seu lugar, e agora que você crê em Jesus, Deus quer simplesmente o seu coração inteiro. Deus não quer que você chegue no domingo e fale, e aí, senhor, beleza? Vim aqui jantar, né? Que nem um filho, casa, né? Uma bênção, e aí vive a semana inteira, e no domingo vai almoçar na casa da mãe. Né? Nem liga durante a semana, mas domingo não quer fazer nada, não quer gastar dinheiro, pega a esposa e fala assim, e aí, mãe, almoção aí, beleza, mãe? Chega lá, almoça, come, toma a sobremesa, dá nem 2 horas, 1h30, mãe, só desculpa ali, porque eu ainda tenho que deitar, vou embora, tchau, até semana que vem. Né? E aí você faz assim, e aí, Jesus, beleza? Massa, coisa boa, bom ver o senhor aqui. Obrigado pela comidona espiritual. Estou indo embora, viu, senhor? Semana que vem eu estou aqui. Não é isso, não, irmão? Não é isso, não. Jesus quer mais. Jesus quer o seu coração todo para ele. Ele deu a vida na cruz do Calvário por você. Significa, então, meu irmão, que ele tem que ser a primeira pessoa na sua vida. Significa que ele tem que ser o maior amor do seu coração. Significa que você tem que tirar tempo todos os dias, de preferência, a primeira coisa da manhã. É você levantar, dobrar o seu joelho e falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor é tudo na minha vida. O Senhor é meu grande amor, o Senhor deu a vida na cruz por mim. E aí você vai sentar e vai separar um tempo para ler a palavra dele. O Senhor vem falar comigo. Né? E você pode ser até desafinado. Você vai entrar na ducha e vai cantar, por amor, sua vida entregou. E você vai se encher da presença do Senhor. E aí você vai tomar o café, vai trabalhar e vai ser uma bênção. Você vai sair dali para abençoar, você vai chegar pisando nas nuvens. Você vai entrar no trabalho e falar assim, bom dia! E o povo vai falar, esse aí está animado, graças a Deus. Tem alguma coisa diferente. É porque você já esteve com Jesus. Irmão, esse negócio de vida de oração, vida devocional, é seriedade e compromisso com Deus. Tem um presbítero lá no Chile que eu conheço, ele já tem 70 anos, e ele falou comigo o seguinte, ele era um engenheiro de prestígio, morando na cidade de Concepción. Eu fui pregar na igreja dele, ele me recebeu lá e falou assim, pastor, o senhor pregou sobre vida devocional. Eu tinha muita dificuldade desse negócio de orar e ler a Bíblia, até que eu tomei uma decisão. Eu falei, Deus, o senhor é a primeira prioridade na minha vida. Eu não vou fazer nada antes de falar com o senhor. E ele disse assim: pastor, a coisa que eu mais gosto de fazer é tomar café da manhã. Então eu fiz um voto com Deus: eu não vou tomar café da manhã enquanto eu não orar e ler minha Bíblia. Pastor, que coisa maravilhosa! Eu nunca mais deixei de orar e ler a Bíblia um dia na minha vida. Porque eu tomei a decisão que Jesus era a primeira prioridade da minha vida. E aí ele diz: depois eu sento e tomo meu café da manhã, feliz da vida. Não preciso nem ser guloso, porque eu já estou cheio do Senhor. Então eu como tanto certinho, para a glória de Deus. Jesus é o primeiro amor da sua vida? Jesus é o maior amor do seu coração? Você tem tempo para Ele? Ou você vive como a filosofia deísta, que diz assim, que Deus deu corda no relógio, tré, tré, tré, tré, tré, teu Criador, e deixou o relógio tic-tac, tic-tac, tic-tac, funcionando, e agora ele não pode mexer mais nele? Aí você só vem de longe: valeu, Deus, essa semana aí, viu? Estou na benção. Isso aí. Jesus, que o Pai esteja com o Senhor aí, viu? Boa semana. Nem ainda fala assim: valeu, tchau, estou indo embora. Vida com Deus não é isso, não, irmão. Vida com Deus é todo dia. Quando alguém tem comunhão com Deus, essa pessoa faz toda a diferença. Ela pisa num lugar e você sente a presença de Deus na vida dela. Você sente a bênção de Deus na vida dela. Ah, irmão, essa pessoa, ela respira e transpira a bênção e a graça de Deus sobre a vida daqueles que estão perto dela. Eu quero dizer, você é uma bênção. Meu irmão, por que você não fala muitas vezes? Porque você não vai falar de alguém que você não conhece. Se você tem comunhão com Jesus, você vai falar de Jesus, fica fácil. Ontem teve uma missionária pregando aqui, e Deus a tem usado muito num país islâmico, fechado, onde não pode pregar o evangelho de Jesus, e ela tem pregado, irmãos. Um negócio assim, abençoadíssimo. E ela tem pregado para uma mulher, para outra, e o marido dela tem pregado. Eu conversei com ela, minha irmã, quando você estava por essas bandas aqui, você era evangelista desse jeito, que eu estava impressionado. Ontem ela falou que, com tanta paixão, o Vandir falou assim: pastor, ela, além de tudo, tem uma convicção tremenda. Ela falou assim: pastor, eu era que nem os crentes da igreja normal. Ah, não, vamos lá na igreja. É? Mas aí ela falou assim: mas no campo missionário, pastor, a gente ora todo dia, e a gente fica tão apaixonado por Jesus, que é difícil você não falar. Então você tem que entender, meu irmão, que você está num campo missionário, e que você tem que buscar Jesus todo dia. E se você tiver comunhão com Jesus, você não vai poder deixar de falar daquilo que você tem visto e daquilo que você tem ouvido. Ô, meu irmão, o Senhor está dizendo: vem, filho, estou te esperando. Por que você não me busca? Eu estou com a porta da sala do trono aberta para dar para você as maiores bênçãos. Por que você não está me buscando? O Senhor está nos chamando, irmãos, à intimidade dessa noite, ao ver de Jesus, ter intimidade com Jesus. A Bíblia diz no Salmo 25, 14, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você teme o Senhor? Que você saia daqui nessa semana, irmão, tome uma decisão. Você diga: eu vou ler minha Bíblia todos os dias e vou orar. Pastor, como é que eu faço? Eu nunca fiz isso. Comece pelo Evangelho de João. Sente, leia 2 capítulos por dia, certo? Cante um cântico, ou se você é mais tradicional, cante um hino, aleluia, glória a Deus, está valendo. Certo? Cante um hino e ore a Deus no final. E apresente suas necessidades, sua família, e ore pela salvação de alguém. Diga: Deus, me usa nesse dia. Faça isso, irmão, todos os dias dessa semana. Domingo que vem você vai me contar o que aconteceu. Você vai me contar o que aconteceu essa semana. Faça isso, eu estou te desafiando. Faça isso essa semana, e você vai ver como a sua semana vai estar cheia da graça de Jesus. E você vai ser uma bênção onde você estiver. Em nome de Jesus, amém. Ao ver de Jesus, gosta de estar com Jesus. Que essa semana nós estejamos com o Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, todo mundo acordado ainda. Você é uma ovelha de Jesus? A ovelha de Jesus obedece a Jesus. A ovelha de Jesus tem intimidade com Jesus. Mas Jesus diz para nós, irmãos, que uma terceira e última característica da ovelha de Jesus é que ela tem vida eterna. A terceira característica da ovelha de Jesus é que ela tem vida eterna. Eu vou ler o 27, vocês o 28 e o 29. O 29 eu leio com vocês. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. 28 vocês, irmão. É maior do que tudo e da mão do Pai. Aleluia, irmão. Terceira característica da ovelha de Jesus é vida eterna. E vida eterna é o seguinte, ela é um presente. Não existe nada que eu faça por mim mesmo, como ser humano, que me garanta a vida eterna. O que é que Jesus disse? Eu lhes... Olha para o texto, é a Bíblia que está falando. O que é que ele disse? Eu lhes dou, é ele que dá. A vida eterna é um presente. Eu lhes dou a vida eterna. O que é a vida eterna, irmão? João 17, 3 diz assim. E essa é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. E agora você já sabe o que é conhecer. Jesus está orando e está falando com Deus na oração. Ele diz, Pai, essa é a vida eterna, que te conheçam a ti. O único Deus verdadeiro é ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Deus verdadeiro. E conheçam a teu Filho, Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmão, tem gente que acha que vida eterna é como um anjinho que fica ali, né? Um asinha tocando uma harpa, ou pulando de uma nuvenzinha para outra, né? Calmo, sereno e tranquilo. Não, irmão, vida eterna não é isso, não. Isso ia ser até legal se a gente fizesse isso. Mas vida eterna, irmão, é conhecer a Deus, é se relacionar intimamente com Deus. É ter o Espírito Santo de Deus habitando no seu peito e ouvir Deus falar com você nesse livro e viver para Deus. Então, meu irmão, vida eterna não é só existência continuada. Não é algo que começa só depois da sua morte. Quando você crê em Jesus, a vida eterna começou. Você tem um relacionamento com o Pai. Você tem um relacionamento com o Filho. E a vida eterna já mora no seu coração. E Deus já olha para você como se você já fosse aquela pessoa glorificada lá no céu. E Paulo diz em Efésios que nós já estamos sentados nos lugares celestiais. Já tem minha cadeira lá. Minha cadeira está lá. É como se eu estivesse lá, na sala do Senhor, no trono, no meio, todo mundo está lá. Roster, ou outro nome que Deus queira me dar na glória, eu não sei. Não é Cleverson, está lá, Cleverson, está lá. Sua cadeira está lá, Cleverson. Louvado seja Deus. Está lá a cadeira do Darwin de Jesus. Louvado seja o Senhor. Está lá a cadeira, irmão. Nós estamos sentados, então, nós temos vida eterna. O céu já está dentro do peito. É isso que Jesus está falando aqui. Quando você crê em Jesus, você não foi para o céu ainda, mas o céu já veio para dentro do seu coração. Você já está se relacionando com o Pai e com o Filho. E aí, o que é interessante é que Jesus fala que essa vida eterna, a gente não perde. Irmãos, tem muitas igrejas aí que deixam os crentes em desespero. Porque o crente tropeça, aí ele fala, perdi a salvação. Aí ele vai, confessa, crê, volta no Senhor, agora eu estou salvo. Aí no dia de amanhã ele tropeça, perdi a salvação. E aí agora ele vai, se arrepende e confessa, agora eu estou salvo. Ah, pequei, perdi a salvação. Meu irmão, é uma esquizofrenia espiritual tremenda. O povo não sabe o que está acontecendo, é angústia. Um dia a pessoa está salva, outro dia ela não está salva. A bênção é a seguinte, se você é ovelha de Jesus, você obedece e tem intimidade com ele. Mas se você creu, Jesus diz, eu te dou a vida eterna, jamais perecerão. Jamais. E aí ele, para ficar mais claro, ele pinta um quadro para nós. Ele diz aqui, ó, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Então aqui está aqui a mãozona do Deus Eterno, pegando você, ovelhinha, e colocando na mão de Jesus. Junto ali com a mão do próprio Pai, ele diz aqui, ó, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Da mão do Pai ninguém arrebata. Se você é de Jesus, ninguém tira você das mãos do Pai. O capeta não tira você da mão do Pai. O seu pecado não tira você da mão do Pai. A situação política e econômica não tira você das mãos do Pai. Pessoas que atuam mal, te enganam e mentem para você, não tiram você das mãos do Pai. Jesus diz, ninguém pode arrebatar da mão do Pai. E para concluir, ele diz de novo que é Deus. Eu e o Pai somos um. Ele está dizendo, eu tenho a mesma essência que o Pai. Por isso nós temos a vida eterna, porque só alguém do tamanho de Deus poderia pagar o nosso pecado. Mas tinha que ser homem, porque nós homens pecamos. Então tinha que ser alguém que é um com o Pai. E Jesus morreu na cruz para pagar o seu pecado e o meu. Meu querido irmão, minha querida irmã, que bênção maravilhosa. É por isso que João, nessa carta, no capítulo 3,16, prega o evangelho naquele versículo maravilhoso que diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso, irmãos, que eu aprendi a cantar quando pequeno um cântico na igreja, que está lá em 1 João 3,1, que é muito bonito, ele diz assim, grande amor demonstrou na cruz ao fazer-nos filhos de Deus. Grande amor demonstrou na cruz ao fazer-nos filhos de Deus. Para sermos chamados filhos de Deus. para sermos chamados filhos de Deus. Quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, que ele foi cravado na cruz do Calvário pelo seu pecado e ressuscitou, quando você crê que ele pode perdoar o seu pecado, quando você se arrepende e diz: Jesus, eu creio que tu és o Senhor, tu és o Filho de Deus, eu entrego a minha vida a ti, Senhor, toma a minha vida. A Bíblia diz que Deus bate o martelo dele no tribunal e diz: eu te declaro justo, você é inocente, porque crê no meu Filho Jesus Cristo. E aí agora você já não tem dívida nenhuma e pode viver em plena paz e amizade com Deus, porque você crê em Jesus, você é ovelha de Jesus. Eu quero lhe perguntar, você crê em Jesus? Ou, meu querido irmão, você só vai ter vida eterna se crê em Jesus. E quem não crê em Jesus, a Bíblia diz, vai perecer uma eternidade no inferno. Se você quer ir para o céu e estar com Deus, se arrependa hoje do seu pecado. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Diga: Senhor, hoje eu quero que venhas morar no meu coração. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Ah, meu querido amigo e irmão, ao ouvir esse texto, nós aprendemos que a ovelha de Jesus, querido, tem como característica obediência, intimidade e vida eterna. Você é ou não é uma ovelha de Jesus? Ou talvez você foi um lobinho que, quando foi criado, você foi achado por uma ovelhinha e a ovelhinha te levou para dentro do redil. E você começou a dizer: bé, mas o seu bé era diferente, você é lobo. E de repente, então, você queria dizer: bé, bé, mas isso aí é meio complicado. E de repente você começou a crescer no meio do redil, e você, no lugar de querer andar com as ovelhinhas, olhava para elas como suculentas e queria devorá-las e destroçá-las e acabar com elas. E de repente, então, você falava assim: eu sou uma ovelha diferente, eu não consigo andar direito. Até que um dia você se afastou do rebanho e escutou os lobos fazendo... E a sua mamãe ovelha dizia: bé, bé, mas o chamado do lobo era mais forte. E aí você, então, e deixou o rebanho e correu e foi viver sua vida de lobo. Mas eu quero lhe dizer, talvez você esteja uivando com um lobo hoje. Mas se o pastor aparecer e derramar sobre você a sua graça, o seu sangue, ele vai fazer um milagre e você vai deixar de ser lobo. E aí vai ser transformado de dentro para fora e vai voltar para o redil e vai dizer: bé. E o Senhor vai dizer: venha, minha ovelha. E você vai segui-lo com prazer. Você vai buscar a presença dele. Você vai desfrutar da vida eterna. Quem é você? Um lobo ou uma ovelha? Creia em Jesus. E você será ovelha do Senhor. Vai viver para obedecê-lo. Vai desfrutar da intimidade dele. Que o Senhor faça de você uma ovelha do rebanho do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vamos orar?